Graça e paz, amados. Que prazer estar aqui. A gente está retornando do Timor-Leste, no sudeste da Ásia, entre Austrália e, Austrália e Indonésia, e estamos aqui em família. Toda vez que nós estamos aqui, temos a oportunidade de estar tendo esse tempo de comunhão junto, é como se a gente estivesse na nossa própria igreja local. E nesta noite a gente tem esse privilégio maravilhoso de poder contar um pouquinho dessa jornada que nós estamos, eu e minha esposa, estamos finalizando. Foram 10 anos de missões transculturais no Timor-Leste, o país mais pobre do Sudeste Asiático. Ali nós iniciamos essa jornada em 2002 e podemos dizer que houve três estações. A primeira foi de 2002 a 2004, depois nós retornamos ao Brasil com a perspectiva mais realística daquilo que Deus queria usar as nossas vidas ali. Retornamos em 2006 até 2008, um período onde nós enfrentamos ali a crise social, a militar, houve uma instabilidade social no país devido a uma guerra civil que houve ali, étnica. Mas Deus deu-nos muitas oportunidades. A última vez que nós estivemos aqui, nós compartilhamos um pouco de tudo aquilo que nós pudemos viver junto com o povo timorense. E em 2009 nós retornamos novamente ao Timor. E esta foi a última fase desse período de missões ali. Então nós acabamos de retornamos em dezembro, estamos nesse processo de reentrada, né? De rever a família, os amigos, e a família do Senhor também faz parte desse reencontro. E estar aqui nessa igreja é uma alegria muito grande, e essa noite é um testemunho da fidelidade do Senhor, um culto de ações de graça da nossa parte em adoração ao Senhor, porque nós sabemos que vocês estiveram conosco, sob a liderança do pastor Sóstenes, juntamente com todos aqui que estiveram recebendo as nossas cartas informativas. Nós sabemos que a tua oração fez diferença ali para esse período, o último período que nós tivemos ali. E nós temos muita coisa para contar. E nós sabemos que o tempo é curto, nós sabemos que o Senhor tem uma palavra também que colocou em meu coração, que eu gostaria de compartilhar com uma perspectiva sobre missões. E eu gostaria de, nesse momento, passar para a Clau. A Clau, ela é a parte artística, né, musical dessa parceria divina que o Senhor teve, né? Eu sou do Paraná, ela é aqui de Belo Horizonte, ela é filha da terra, conhece muita gente aí, e ela também vai estar compartilhando um pouco daquilo que o Senhor fez através da vida dela, do ministério dela ali. Amém. Mais uma vez, boa noite, irmãos, e a gente é muito grato ao Senhor, porque todas as vezes que estamos aqui com os irmãos, nós recebemos muito, sempre, muito mesmo, somos presenteados. E essa noite eu sinto que já participamos de um banquete mesmo, sabe? Que tudo que o Senhor já ministrou aqui no nosso coração, nós já estamos assim, uau, puxa vida, Senhor, como o Senhor nos surpreende, né? A cada dia, e com palavras, até o louvor, cada música, a palavra ministrada, a oração. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós temos esse corpo de Cristo representado aqui, essa bênção que nós recebemos aqui, eu creio que os irmãos têm levado para fora também. E isso é o que vai fazer a diferença, né? No mundo que a gente está vivendo hoje. E nós, lá do outro lado do mundo, também buscamos e oramos, pedimos ao Senhor, assim, sabedoria para fazermos o que Ele quer, não aquilo que talvez o nosso coração gostaria de fazer, mas o que Ele deseja, né, e o que Ele quer ali para aquela nação. E nós, em várias áreas que nós trabalhamos, uma das áreas, eu posso, né, enfatizar, talvez três áreas que foram as principais, que seria, uma seria o auxílio à igreja local, os pastores, a todas as igrejas locais. A gente fazia reuniões mensais de oração, o Josué fazia visita aos pastores, e é um trabalho assim que não se vê, né? É uma coisa assim que você não vai ver em lugar nenhum, mas a mudança que foi acontecendo ali dentro dos corações dos pastores é uma coisa que a gente crê que não só a semente foi plantada, mas nós podemos também ver frutos, né, de igrejas sendo expandidas, de líderes sendo realmente transformados. E podemos ver agora uma nova geração se levantando no Timor, uma geração de jovens que estão com o coração assim ardendo pelo Senhor e com um desejo enorme de fazer alguma coisa pelo Timor. E desse ramo, né, dessa área importante que o Senhor nos levou a trabalhar ali no Timor, com os jovens, obrigada, irmã, com os jovens, né, o Josué ficou trabalhando mais com os pastores, e eu, além de ajudar na parte de louvor e da gente, né, assessorar na questão logística, nós também podemos aproximar dos jovens, que já estão assumindo posições de liderança nas igrejas. E através disso, né, nós pudemos ter ver um sonho acontecer. Né? Quando a gente esteve aqui no último domingo, né, em dezembro, eu entreguei para o pastor sócio e falei, olha, isso aqui se chama Pequeno Milagre, porque o Timor está saindo de muitos anos de guerra, de muito sofrimento, de muita dor. E a cura interior é o que precisa acontecer no coração dos líderes das igrejas, para que eles também possam trazer cura para os mais jovens e assim por diante. E, claro, para poder fazer diferença na nação como um todo. E a gente tinha já esse desejo de estar gravando um CD com músicas. E a gente já, nesse tempo nosso de Timor, na nossa segunda fase lá, nós fizemos conferências de louvor e adoração. Foi uma benção. Nós tivemos até a participação do Beto, que levou a Vila do Louvor para lá. Fizemos uma conferência de 30 dias. Eu nunca vi uma coisa dessa. Hoje a gente fica parando para pensar e fala, gente, fiz uma conferência de 30 dias. Onde se viu isso? E também essa conferência aconteceu na época da crise. Tinha acabado de explodir, de destruírem muitas coisas no país. Estava ainda muito agitado e turbulento o país. Mas Deus nos deu muita ousadia. E nós tivemos a participação de 90 jovens nesses 30 dias. Um milagre. E muitos ali se converteram, porque, apesar de muitos crescerem na igreja, mas não tinham tido uma experiência com Deus. E dali também muitos foram chamados para servir o Senhor em outros distritos, junto com os brasileiros ou estrangeiros, mas tiveram esse chamado, o Senhor, já estão caminhando com os próprios pés agora, né? Já estão conseguindo se encontrar, desenvolver o seu próprio ministério, né? E depois, então, durante essa conferência, a gente ainda ficava aquele desejo, puxa, podíamos tanto gravar um CD e tal, mas a gente falava, mas não tem jeito, nem tem nem estúdio aqui no Timor, não tem nada aqui, como é que nós vamos gravar um CD? E aí, esse ano, no começo do ano, em abril e maio, né, eu comecei a sentar com alguns jovens e ouvir, eles queriam me mostrar algumas músicas, aqui, ouve essa música aqui, aí eles tocavam no violão, e eu comecei a ficar impressionada com assim, as melodias, as letras, eu via que realmente eles estavam tendo, através dessas músicas, eu via um relacionamento deles bem genuíno com o Senhor. E teve uma das músicas que me impulsionou para ir à frente com esse CD. Nós falamos, vamos começar, vamos pelo menos começar. Se der para gravar uma música ou duas, tá bom. Mas pelo menos vamos começar. Só que esses jovens, eles não sabiam nem o que era um estúdio, nem como era a cara de um estúdio, né? Muitos vinham dos distritos e pessoas que nunca tiveram muito acesso. Mas são pessoas que na igreja estão ajudando no ministério, cantando, tocando, principalmente os instrumentistas, já têm muito conhecimento. Hoje em dia, com essa exposição toda, né, de internet, eles aprendem muitas coisas e têm muitas informações. E é Austrália, é ali em Singapura, até mesmo na América. Mas eles não sabiam de onde começar. E o Senhor nos deu graça para, aos pouquinhos, gravamos uma, vamos para a segunda, gravamos a segunda e fomos. E aí já estava próximo do nosso retorno, porque a gente, em maio, falei, poxa, até dezembro, talvez dá tempo, né? 2 meses dá tempo de gravar, depois faz a edição, né, a masterização, etc. Mas, como tudo no Timor, que você acha que vai levar 1 mês, leva 2, quando você acha que leva 3 semanas, leva 2 meses, é mais ou menos assim. Então, a gente já fazia mais ou menos as contas, vamos ver se vamos conseguir, né? E, graças a Deus, eu fui trazendo os jovens de diferentes igrejas, porque o nosso objetivo era que não fosse uma coisa assim, a cara de uma igreja só, mas que fosse o corpo de Cristo, a igreja do Senhor em Timor, se reunindo e adorando o Senhor, levando adoração para aquela terra. Então, foram 6 igrejas que participaram, e jovens, um milagre foi que as músicas são todas dos jovens, dos próprios jovens que escreveram. Coisa que nunca ninguém nem sabia, né, que no Timor os jovens estavam escrevendo música. Né? E segundo, eles conseguirem realmente ter essa coragem de entrar no estúdio, encarar o microfone, né, encarar aquele, põe fone, essas coisas todas, que para eles era muito estranho. E foi um milagre mesmo. E também o fato de igrejas diferentes, que às vezes nem se conheciam, mas trabalharam juntos e estavam num só espírito. E eu louvo a Deus por isso, porque jovens também que estavam, às vezes, indecisos ou sem saber o que fazer do futuro, eles receberam a direção do Senhor. E esse CD, graças a Deus, glória a Deus, já tem sido tocado no Timor. E é o primeiro CD evangélico naquela nação. Glória a Jesus, né? O Senhor é lindo. Senhor, muito obrigada. Hoje eu não estou podendo falar muito. É, mas eu acho que é um milagre porque eu sou limitada. Eu também, entrar em estúdio também, eu nunca tive essa experiência de gravar um CD assim, né? Eu desde pequena, talvez não tão pequena, mas novinha, antes tinha o grupo chamado Vozes, né, que o pastor Sóstens era parte, e ele foi uma pessoa que me incentivou muito, e ele teve essa, o impartar, né, sobre a minha vida, muita paciência, porque eu não tinha noção de nada, e ele ficava lá, vamos lá, Claudinha, vamos lá, você vai tocar tantos acordes assim. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito a realmente buscar esse objetivo no Senhor, de estar entregando a minha vida ao Senhor na área de adoração e de servir ao Senhor nessa área. Eu sou muito grata mesmo aos sócios, à Dani, por essa, realmente, esse impartar mesmo da vida dele sobre a minha vida, né? E esse CD é só o primeiro. Agora, a gente, quando estava já terminando, né, nós gravamos as músicas, conseguimos gravar 9 músicas. E aí ele... Ah, está mostrando, obrigada, até esqueci. Essa é a nona, é uma das meninas que escreveu uma música, mas ela tem um livro de músicas. E eu falei, nona, agora é com você. Você continua e eu sei que eu quero ouvir muitas músicas ainda que vão estar gravando no Timor. E essas músicas estão chegando não só nas igrejas, mas as pessoas que lá o Timor é um país católico. Então, essas músicas têm sido cantadas também mesmo fora das igrejas, graças a Deus. E aí vocês vão ver algumas fotos, pode passando. A gente lá no estúdio, eles bem tímidos. Aí nós temos jovens da Assembleia, da Visão Cristã, da Casa Vida. Foi uma boa mistura que nós fizemos. E esse trabalho com jovens também está sendo... Cada jovem tem também sido discipulado, não todos por mim, mas cada jovem nas suas igrejas tem sido discipulado, e durante as nossas gravações, durante o tempo junto, nós tivemos esse tempo também de estudar a palavra junto. E depois, para terminar, para fechar, né, esse CD, eles deram a ideia de fazer um concerto, e nós fizemos um concerto ao ar livre. Também foi a primeira vez que aconteceu isso no Timor. E todos trabalharam muito duro. Foi também uma primeira vez que aconteceu isso no Timor, um concerto cristão ao ar livre. Então, foi um concerto evangelístico, nós pudemos realmente proclamar o nome do Senhor Jesus. E uma das músicas, que essa não é dos timorenses, que é a Príncipe da Paz, que é uma música da Ana, né, da Ana Paula. Conversei com a Ana, ela falou, claro, Claudinha, grava mesmo, grava tudo. E aí nós gravamos essa música e o Senhor me deu direção para colocar uma criança de 10 anos para cantar essa música, que quando fala, né, reina sobre mim, era essa música para mim, né, foi uma das músicas que eu vejo como profética sobre o Timor, né, como o Senhor reinando sobre o Timor, usando a nova geração. Então essa criança de 10 anos, é da pontinha ali, que chama Ruth, ela que ministrou essa música, e nós conversamos, falei, Ruth, essa música você vai cantar, o significado dela é muito importante para o Timor. Então, quando você cantar, você lembra disso, que você está fazendo uma oração pela sua nação. Então, foi uma bênção. Teve chuva, mas as pessoas foram, os jovens foram. E glória a Deus por isso, porque foi um presente para a gente também, poder fechar com chave. Para a gente foi fechar com a chave de ouro esse nosso tempo no Timor, né? Trabalhando ali junto com os jovens e sabendo que não vai parar ali, né? Nós só fomos um canal para dar um empurrãozinho. E agora vamos ver isso continuando no Timor-Leste. E tem muitas outras coisas para contar, mas eu vou passar a palavra para o Josué, que ele vai compartilhar. E gostaria que você estivesse orando por esses jovens, orando pela essa nova geração de líderes que está se levantando no Timor. Porque a igreja ainda está passando por esse processo de cura. E ela precisa muito das nossas orações, da nossa intercessão, e principalmente os jovens. Porque eu não vou poder muito entrar em detalhes, mas muitos... Alguns, né, desses de jovens que se envolveram para a gravação desse CD, infelizmente alguns se envolveram em algumas coisas imorais, algumas situações que a gente via que era claramente o inimigo tentando roubá-los, né, do foco de servir o reino. Mas esses jovens, todos que participaram, esteja orando mesmo por eles, porque eles são a nova liderança do Timor e tem muita coisa para acontecer lá. Amém? Deus abençoe. Obrigada. Amados, temos tantas coisas para compartilhar sobre o Timor-Leste. Uma nação que esteve sob domínio colonial português até 75. Em 75 ela teve apenas 3 meses de independência. Depois ela esteve sob uma ocupação militar indonesiana, brutal, durante 75 até 2000. Imagine o Brasil numa perspectiva dessa realidade. Se Brasil até 75 estivesse sob ocupação portuguesa, e se de 75 a 2000 ele estivesse sob uma ocupação militar de uma nação poderosa, como a Indonésia comparado com Timor. Imagine o quantas famílias que nós conhecemos, até mesmo que nós amamos, teriam sido afetadas. Imagine a identidade nacional de uma nação, e a igreja timorense viveu ali por anos, esquecida dos países de língua portuguesa. Nós, como nação brasileira, nós pudemos fazer parte de algo da história do Timor-Leste. Nós, a Claudinha compartilhou apenas o resultado de um, não é apenas um CD, mas aquela geração, nós começamos de 2006 trabalhando em base bíblica, em estudo da restauração da identidade dele como nação. E hoje eles puderam escrever uma adoração ao Senhor na sua língua, no seu estilo e na sua realidade. Para a glória do Senhor, você faz parte disso. Porque hoje esse CD é um instrumento de evangelismo naquela nação. Esse CD é um instrumento de ministração numa geração inteira que está ouvindo e falando: isso aqui nós fizemos para Deus. Eu creio que essa tem sido uma ferramenta que gerando transformação, renovação. Nós trabalhamos com diversas igrejas, restaurando, sendo ali o papel profético do irmão como nação, chegando ali e ajudando a restauração daquele país. Mas muitos daqueles líderes ainda têm medo de abrir o coração para ser tratados. Não foi uma nem duas vezes que, como líderes, nós tivemos que andar a segunda, a terceira milha. Líderes com medo de expandir o evangelho em vilas e em regiões das montanhas que ainda não tem Jesus. Líderes que, por muitas vezes, tentamos trazer o processo junto com a Wycliffe, junto com o Bible Society de Singapura, para a tradução da Bíblia Sagrada, que hoje ainda eles não têm. Medo. O país vive uma liberdade política, mas o povo ainda está preso nas cadeias. Mas eu e você pudemos ser parte disso. Muito tem que ser feito ainda do Timor, mas sementes de amor e de verdade foram plantadas naqueles corações amados. Eu e Cláudia não temos tempo hoje para compartilhar os sofrimentos, os desafios. Nós fizemos parte de um tremendo movimento no Sudeste Asiático, algo que foi preparado por Deus. Nós saímos daqui para ir para o Timor, morar numa chopana no meio da montanha. Deus nos levou a trabalhar junto com o movimento do Sudeste Asiático de igreja, e sobre a nossa liderança nós pudemos ver projetos sociais e espirituais sendo implantados em todo o país. Nós tínhamos 70 missionários de 14 nações trabalhando debaixo das nossas lideranças, em projetos sociais, em projetos de desenvolvimento humano, em projetos de formação, plantação de igreja e mentoreado e discipulado, projetos de liderança estratégica de toda a nação. Foi uma bênção. Quem somos nós? Como nós pudemos ser parte de tudo isso? É a graça do Senhor. A graça do Senhor se manifesta nas nossas fraquezas. Hoje à noite não temos tempo para compartilhar sobre as áreas, sobre os desafios. Em Balcau, antes de nós sairmos, eu estava trabalhando há 3 horas do Timor. Há uns meses atrás, houve um movimento tremendo, maravilhoso do evangelismo naquela região. Um pastor de Malásia, sobre a nossa liderança, esteve trabalhando, preparando, formando líderes de diversas etnias. Existem 18 línguas que se falam no Timor. Português é uma língua oficial devido a uma herança de colonial. Mas o Timor não se fala português ainda. Quando Portugal saiu em 75, apenas 20% da população falava português. Com a ocupação militar indonesiana, foi proibido falar português porque era a língua da milícia, da guerrilha. Então imagine o impacto linguístico daquela nação. Hoje, simplesmente o governo da elite política adotou o português. Mas imagine aprender português, seria o reverso. Pensa você hoje falando português, se você hoje fosse preciso falar Bahasa indonesiano. Esse cara sai mulai bichara Bahasa indonesia, antuk anda e kala perlu mendengar tal saia. O que você entenderia? Seria uma nova língua, uma coisa louca para você, não é verdade? Se você hoje começasse a falar uma nova língua, onde não tem nenhuma raiz de identidade, essa é a realidade do Timor. Então, amados, mesmo nós voltando, entendendo o tempo do Senhor, a nação brasileira tem muito para abençoar as nações de língua portuguesa. Timor é uma. Macau está se perdendo os laços da língua portuguesa, mas é uma estratégia para a igreja brasileira avançar no norte da Ásia. No sul da Ásia é o Timor-Leste, a África tem seus pontos, até mesmo um distrito encravado dentro do coração da Índia, um distrito, uma região lá, seria um município chamado Goa, ainda tem resquícios de uma herança portuguesa que já foi perdido. Eu não acredito que nós temos que simplesmente olhar a história como algo passado. Nós, como igreja brasileira, temos algo tremendo. Vamos abençoar nesse momento, amados. Nós vamos ter um momento de declarar o reino do Senhor sobre todos aqueles que ouvirem esse CD, seja por uma rádio evangélica, seja por um presente de um amigo. Nós fizemos 2.000 cópias desse material e deixamos para ser distribuído lá no Timor, e nós desafiamos essa liderança nova, de geração nova, para desafiar eles: olha, se vocês escreverem música na língua de vocês, se vocês escreverem música em português, nós queremos investir na vida de vocês. Eu acredito que não somos nós como igreja brasileira, amém, amados? Nós temos um tremendo desejo de levar pessoas como pastor Sóstenes e outros líderes para estar ministrando lá, mas todos esses sonhos de Deus para as nações de língua portuguesa, para as nações que o Brasil pode abençoar, começa aqui agora orando, declarando a bênção do Senhor, amém? Vamos fazer missões? Vamos fazer agora missões. Eu gostaria que você se levantasse, nós vamos fazer um clamor por Timor-Leste. Vamos clamar pela geração que foi afetada pela destruição da sua identidade em Cristo Jesus. E eu gostaria também que você estivesse intercedendo pela nova geração. Amados, vamos pensar em missões a nível de geração, ok? Geração sendo resgatados pelo Senhor. Vamos orar pelas crianças, pelos adolescentes e jovens que representam essa nova geração timorense, que estão querendo mudança, que estão buscando mudanças, que eles encontrem no Senhor a mudança que eles precisam para suas vidas e para suas famílias. Amém, amados? Vamos nesse momento declarar. Abra os seus lábios e declare a bênção. bênção sobre o Timor-Leste nesse momento. Pai, são tantas coisas que gostaríamos de compartilhar, mas nós cremos que aqui existe uma igreja madura, uma igreja espiritual, uma igreja que tem um coração para as nações. E nesta noite, ó Pai, nós como igreja do Senhor, nós como igreja brasileira, nós queremos declarar o reino do Senhor sobre o Timor-Leste. Nós sabemos, ó Pai, que sementes estão sendo plantadas, mas a vida vem do Senhor. Ó Senhor, envia, Senhor, os teus obreiros para aquela nação. A tua palavra, Senhor, declara, Senhor, para pedirmos, e nessa noite nós pedimos obreiros cheios de amor, cheios de compaixão, seja nacional, seja internacional. Levanta, Senhor, para que a tua obra continue naquela nação. Aviva a tua obra em cada igreja. Ah, meu Deus, restaura aqueles que foram afetados pela guerra, pela destruição, pela morte. Ó Deus, traz, Senhor, libertação no coração daquele povo, para que, Senhor, possam saber que os sonhos de Deus são possíveis, que o impossível pode acontecer na vida deles. Senhor, nós queremos entregar nas tuas mãos cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada coração aberto, cada mente, meu Deus, aberta para transformação. Ó Deus, transforma-os, restaura-os, abre portas, ó Pai, que a tua igreja venha a ser esse catalisador, que a tua igreja venha a ser esse agente de transformação naquela nação, no nome de Jesus. Como igreja brasileira, nós levantamos as nossas mãos e declaramos a bênção do Senhor sobre a nação do Timor-Leste, a bênção do Senhor sobre a tua igreja ali naquele local, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados. Como essa noite a gente está aqui falando sobre missões, é um tema muito desafiador, assim, empolgante para mim. Mas eu gostaria de compartilhar algo da palavra do Senhor que eu creio que você poderá aplicar na sua vida. Mesmo você não sendo um missionário assim, de carreira, um missionário que Deus está chamando para você ir lá fora, mas nós gostaria que nós pensássemos em missões não apenas com aquela chamada pessoal. Nós temos uma chamada pessoal específica para pessoas do corpo de Cristo a qual Deus nos chama. Eu fui chamado no berço da minha mãe, e tem todo um processo de vida aí. Mas nós também, eu com a minha esposa, nós sabemos que nós temos também um chamado como família. Mas nós também temos uma dimensão como igreja. Eu acredito que até aí todos nós entendemos essa chamada missionária. Mas nós também temos que, eu gostaria de você hoje, nessa nossa reflexão agora à noite, pensássemos numa nova dimensão, não apenas como individual, como família ou como igreja, mas como nação e como geração. Nós, como nação e geração brasileira, seja uma geração mais idosa, uma geração mais nova, nós temos recebido bênçãos do Senhor. E essas bênçãos têm sido fator fundamental para todo o privilégio que nós estamos vivendo. Paz com o Senhor, paz com o próximo, paz no nosso trabalho, paz na nossa vida. E o privilégio que nós temos é algo maravilhoso. Mas existe algo que nós precisamos entender, que nós como nação brasileira, nós estamos passando uma transição. E nós temos recebido tremendas bênçãos do Senhor. E isso foi plantado por uma geração de líderes, que ali no joelho, na oração e no jejum, geraram isso no mundo espiritual. A geração dos nossos avós, até mesmo dos nossos pais, foram aqueles que, eu lembro, que enfrentaram perseguição. Coisas que hoje no Timor nós vivemos. Perseguições de pedrada. No Timor não é uma questão de não ter perseguição. Quando a pessoa se converte, vindo do animismo, do catolicismo, ela vai ter uma perseguição ali. No batismo, ela vai ter uma perseguição. Na formação de um grupo caseiro, vai ter uma perseguição. Na formação de um culto na casa, vai ter perseguição. Na formação de uma igreja, na comunidade, vai ter perseguição. Não é uma questão de perseguição. Mas na nossa realidade como Brasil, na nossa geração, nós não estamos mais vendo isso. Por quê? É simplesmente porque houve mais educação? Não. É simplesmente porque houve um desenvolvimento social, político e econômico? Não. toda essa liberdade espiritual que nós desfrutamos, tanto para termos, para recebermos ao Senhor, quanto quando recebemos ao Senhor, não ter confrontação espiritual que gera perseguição, é porque homens e mulheres, gerações antigas, pagaram o preço, e hoje nós desfrutamos disso. Quem quiser receber uma bênção do Senhor, quem quiser conhecer ao Senhor hoje, você tem a total liberdade, céus abertos e caminhos aplanados, amém, amados? Amém. Isso é uma bênção para a igreja do Brasil. Muitas nações não vivem isso. Nós tivemos aqui em Camboja, países como Vietnã e Laos vivem uma perseguição cerrada. Burma é um país que vive perseguição. Países como Malásia e Indonésia, mesmo tendo um avivamento étnico entre os chineses, vivem uma perseguição religiosa e política fortemente. A liberdade que nós temos como nação, ela é gerada no mundo espiritual. E esse preço foi pago pela geração daqueles que estão com o cabelo branco, ou como eu no caminho de perder o cabelo. Mas foi esse o preço. Uma geração planta, baseado numa visão do Senhor. A segunda geração desfruta, e a terceira geração destrói, se a visão não é expandida. Você pode aplicar isso numa empresa, pode aplicar isso numa família. Uma empresa, o cara não tem nada, ele começa a ter uma visão, eu quero ter uma loja. Então ele tem aquela visão, não tem nada agora. Tudo diz que não pode ter, mas ele crê, e ele começa a trabalhar, ele constrói. O filho, segunda geração, vem ajudar o pai. Se a visão do filho não se ampliar, alienar e ampliar ao pai, ele simplesmente vai desfrutar daquilo. E a terceira geração dos netos, se a visão não for ampliada e expandida, ela vai ser destruída, os netos destroem. Você concorda com isso? Você pode ver isso na igreja do Senhor? Eu tive a oportunidade, não agora nessa fase, mas quando eu era mais novo, em trabalhar em missões com Operation Mobilization, e nós estivemos trabalhando em Norte da África, na Turquia e na Europa, no mundo muçulmano. E eu pude ver claramente isso acontecendo na igreja do Senhor, como nações, como continente. Norte da África, os povos berberes, que vêm ali da Líbia, a Tunísia, a Argélia e Marrocos, onde eu estive, eram povos cristãos, o povo berbere. Na invasão islâmica, esse povo era do tempo do Agostinho. Agostinho veio do povo berbere do norte da África e foi para estudar e trabalhar em Roma. Mas o que aconteceu com esse povo? A mesma coisa que aconteceu com os povos turcos. Na grande igreja que houve ali no Oriente Médio, na parte norte, junto aos povos turcos. A igreja do oeste. Ali também houve a mesma coisa, rompeu-se. Eu estive nesses dois lugares e não tem nenhuma identidade de igreja do Senhor. Por quê? Porque uma geração plantou, a igreja primitiva chegou até ali. A segunda geração desfrutou. Muitos ali da Turquia, que era Constantinopla, não quis avançar os povos bárbaros, os povos incultos, fora do Império Romano. Então o que aconteceu? Eles travaram. Uma geração desfrutou simplesmente. E quando o islamismo veio, destruiu ali. Mesma coisa em Marrocos, norte da África, povos berberes. O povo recebeu o evangelho, a igreja foi abençoada na região ali, mas não quiseram passar o Saara, adentrar a África Negra. O que aconteceu? A segunda geração desfrutou daquilo que foi plantado. A terceira geração sofreu a consequência. Amados, eu vejo que isso, como nação, nós precisamos entender essa dinâmica missiológica da nossa atividade. Todos nós sabemos o papel nosso como cristãos e como igreja, amém, amados? O Senhor, o propósito que nós existimos como igreja e como cristãos, primeiro é honrar e adorar o Senhor. Segundo, é nós cumprirmos nosso papel no corpo de Cristo. Qual que é o propósito da igreja, além de adorar e honrar o Senhor? É expandir o reino e fortalecer a igreja, amém? Você pode repetir comigo, expandir o reino? Expandir o reino. E fortalecer a igreja? Amados, eu sei que vocês são uma igreja missiológica. Vocês têm esse coração de missões. Eu sinto isso na liderança e na genuinidade de quando os missionários estavam aqui. Algumas semanas atrás eu estive aqui, uma outra missionária estava compartilhando e eu pude ver da dimensão ali de um outro ângulo essa realidade. Mas, amados, nós temos que expandir a nossa visão. Não apenas vivemos essa realidade do nosso propósito, honrar a Deus, expandir o reino e fortalecer a igreja, não apenas como organização, como igreja local, mas como a igreja do Senhor em Belo Horizonte, como a igreja do Senhor no Brasil, e como geração. Nós temos diversas gerações aqui, a qual nós não temos tempo para ver isso. Mas nesse propósito, Deus nos deu a dimensão missiológica. Deus, em Atos 1:8, nos fala claramente, né, que nós receberíamos poder do alto, para fazermos o quê? Para levar o Evangelho para onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins do mundo. Você pode repetir comigo? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins do mundo. Amém, amados? Esse é o nosso propósito. Eu e Claudinha vivemos para isso. E nesses 10 anos de missões, nós, como eu falei antes, nós vivemos uma oportunidade tremenda de experimentar isso nessa dimensão. Ah, como eu gostaria de ter uma semana para a gente debulhar nisso. Mas eu gostaria de voltar à Escritura e vermos o exemplo de uma pessoa. E do exemplo dessa pessoa, nós podemos aprender algo tremendo. Como uma pessoa ordinária, quando nós pensamos em missões e olhamos para a Bíblia, a primeira pessoa que vem em nossa cabeça é Paulo. Ou talvez Pedro, um Barnabás. Sim, essas pessoas são ícones e tremendas pessoas para um exemplo de missões na sua Jerusalém, Judeia, Samaria e confins do mundo. Mas eu gostaria de trazer uma pessoa como eu e você. Uma pessoa como eu, que saiu lá de Telêmaco Borba, no Paraná, e você, não sei de onde você é, mas eu sei que eu e você poderemos nos identificar com a vida de uma pessoa que pôde, registrado aqui na Bíblia, cumprir esse papel missiológico. Vamos dar uma olhadinha junto aqui na vida de Filipe. Se nós olharmos a vida de Filipe, nós vamos aprender algo tremendo nessa noite. O papel missiológico dessa progressão dele está escrito, vamos juntos, em Atos 6. Nós vemos aqui a passagem de 6:5, onde é a primeira identificação nas Escrituras da vida de Filipe. Atos 6:5 nos diz assim. 6:5. O parecer agradou a toda a comunidade, e eles elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nós vemos aqui, na sequência, a palavra, ou uma pessoa que foi identificada como Filipe. O que, que aconteceu aqui? A igreja estava vivendo uma necessidade. E ali Filipe, juntamente com esse grupo, ele teve a sua primeira oportunidade de servir o reino de Deus, junto à sua igreja local. Havia uma necessidade da distribuição de alimento para as viúvas helenistas. Ali foi a primeira oportunidade daquele homem de servir o reino de Deus. Fortalecer a igreja do Senhor. A igreja do Senhor estava vivendo uma necessidade, estava criando uma instabilidade de relacionamento, e Filipe, juntamente com seus amigos, puderam participar nesse processo. Nós entendemos que as passagens bíblicas, vamos dar continuidade. É interessante nós olharmos que nesse momento, a igreja do Senhor estava vivendo um tremendo avivamento espiritual, mas havia uma necessidade social. Primeiro exemplo, o reino do Senhor e a obra do Senhor, ela quer atingir o homem por completo. Houve uma bifurcação de missões há umas 3 décadas atrás, onde uma linha seguiu o espiritual e uma outra linha seguiu o espiritual no processo missiológico. Ah, não, o importante é salvar a alma e o espírito da pessoa, mas e negligenciando o social. Uma outra linha houve de estar focalizando no social, no familiar, no desenvolvimento intelectual daquela pessoa e esquecendo a parte espiritual. Mas nós vemos que o Felipe, mesmo começando no social, porque ele tinha o coração e a mente aberta para o que Deus estava fazendo, ele pôde ser bênção naquele momento. E ali ele começou a fazer parte da obra de missões que o Senhor tinha para a sua geração. Vamos olhar agora, então, Jerusalém, agora Samaria, capítulo 8, versículo 4. Atos, capítulo 8, versículo 4. Entremente os foram dispersos e iam para toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo para Samaria, anunciava-lhes o evangelho. Nós vemos aqui uma transição de Jerusalém. Houve uma perseguição da igreja do Senhor. Muitos cristãos saíram em direção à busca de lugares seguros, de lugares com proteção. E nesse processo de busca de um lugar tranquilo, Felipe, ele para em Samaria. Para nós entendermos essa perspectiva, dessa lição que nós podemos aprender com Felipe, foi não apenas um movimento geográfico. Samaria significava um povo, um grupo, próximo, mas diferente historicamente. Próximo, mas diferente teologicamente. E essas diferenças teológicas e históricas causavam conflito. Então era como se você saísse de um conflito e saísse da panela quente e caísse no fogo. E ali, mesmo assim, nós vemos que porque Felipe tinha o coração voltado às palavras do Senhor, à comissão do Senhor, e uma mente aberta, ele viu uma oportunidade. E nessa oportunidade que ele teve ali naquelas vilas em Samaria, ele transicionou o ministério dele para um ministério importante, necessário, social, para um ministério espiritual. E nós vemos que na posição de liderança dentro da igreja, ele era definido como um diácono, que servia a mesa na casa do Senhor. Agora, se você for ver o processo do versículo 7, 8, 9, você vê o Espírito Santo usando ele de uma forma apostólica. Sinais, maravilhas, conversões, milagres. Essa é uma lição que nós podemos ver. Não importa qual é o seu cargo denominacional, não importa qual é a sua posição de liderança organizacional, se o teu coração está aberto, se a tua mente está identificando, seus olhos estão identificando um coração aberto, uma oportunidade de um milagre acontecer. A lição de Felipe nos mostra que como Felipe teve, nós também podemos. Amém, igreja? Amém. Deus quer te usar na tua Jerusalém. Deus quer te usar na tua Samaria. E Deus quer te usar também nos confins da terra. Olha a vida de Felipe. Todos nós conhecemos essa história. Capítulo 8, versículo 26. Rapidinho, pulando alguns versículos. Nós vemos no versículo 26. Um anjo, vamos começar... Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Mais uma transição na vida de Felipe. Felipe estava no norte de Israel, numa região hostil para ele, sendo uma pessoa de Jerusalém. Ele chegando ali, Deus usou a vida dele tremendamente, avivamento, ele se tornou uma pessoa popular, ao ponto dos apóstolos que estavam em Jerusalém, ouviram o que estava acontecendo, e foram até Samaria, para testificar daquilo que estava acontecendo. Felipe estava no ministério, no apogeu do seu ministério, muitos sinais e maravilhas acontecendo. De repente, o anjo do Senhor fala para ele, e ele ouve e obedece. Ele deixa as multidões, porque ele tinha um coração aberto e olhos abertos. Ele deixou ali aquele ministério com as multidões, e na direção do Espírito foi para o deserto, em obediência ao Senhor. Eu não sei qual é a tua jornada espiritual, Muitas das vezes nós identificamos o deserto como um local terrível e difícil. Sim, é. Mas, e que em missões nós identificamos muito bem. Mas é no deserto que nós aprendemos lições tremendas com o Senhor. Se você for olhar claramente a Bíblia, Filipe, na sequência de capítulos, foi o primeiro homem que, em obediência à palavra de Deus, está registrado ele obedecendo o mandato de Jesus para Jerusalém, Judeia, Samaria e confins do mundo. Quem Filipe encontrou aqui? Ele encontrou um eunuco de uma região do norte da África. E essa pessoa, ela estava com fome de Deus. Essa pessoa estava desejosa de conhecer a Deus. Um verdadeiro, a pessoa que estava buscando ao Senhor. E ele, ali parado naquele deserto, essa pessoa não simplesmente se aproximou dele, passou por ele. Ele teve que não apenas ter o esforço de chegar até aquele local, mas teve o esforço de buscar uma oportunidade de identificar a ponte para ministrar o Evangelho do Senhor para aquela pessoa. Que tremenda lição nós aprendemos nisso. Todos nós temos oportunidades hoje de ampliarmos as nossas visões e dimensões das oportunidades que nós temos para obedecer o mandamento do Senhor. Amém, amados? Vocês vivem numa cidade global. Eu creio que Deus quer te usar como usou Filipe, nas necessidades da sua igreja local. Mas não se limite a isso. Se você já faz parte disso, amém. Mas tenha essa expectativa que quando você sair, você vai encontrar oportunidade para estar ministrando para outras pessoas, como Filipe teve aqui. Amados, missões, seja onde nós estivermos, vai ter exatamente essa perspectiva. Como está teu coração nesta noite, aberto para ouvir e obedecer ao Senhor? Um dos grandes ministérios dessa, não, que, a lição que eu aprendo da vida de Filipe, não é simplesmente essa transição geográfica, mas eu quero chamar a tua atenção para o ministério da reconciliação, que Filipe pôde exercer nessa transição geográfica dele. Primeiro, voltando à passagem no capítulo 6, em Jerusalém. O que estava acontecendo em Jerusalém? Estava havendo uma negligência de atender as viúvas da casa do Senhor. Existiam viúvas, dois grupos de viúvas. Ambos grupos eram cristãs. Ambos grupos eram de descendência de Israel. Mas um grupo era considerada helenista e o outro grupo judia. O grupo que nasceu em Jerusalém era chamada judia. O grupo que não nasceu em Jerusalém e que tinha língua grega como primeira língua era esse grupo helenista. E em Jerusalém, o grupo que falava grego estava sendo negligenciado. E foi esse o propósito de Filipe, junto com esses diáconos, ministrarem tanto para o grupo que nasceu em Israel, quanto o grupo que não nasceu em Israel e que tinha uma bicultural, que era judaico e hebraico. Era hebraico e grego na sua linhagem. Amados, talvez no nosso Brasil nós não tenhamos essa dificuldade linguística, mas de repente há diferenças nas nossas formas de falar, nas nossas culturas regionais. Muitos que estiverem chegando, talvez vão se identificar com aqueles que, você não faz parte do início dessa igreja. Talvez vai ter um grupo maior chegando. Talvez pessoas de outras formas de pensar estarão vindo, interagindo no nosso trabalho e formas. Como que nós ministramos para aquelas pessoas que têm uma forma de falar diferente, uma forma de pensar diferente? E muitas das vezes é um Felipe que vai poder adentrar e ministrar uma palavra de amor, uma palavra de reconciliação, atingindo a necessidade da pessoa. Talvez a necessidade não seja, como no caso de Felipe, de um alimento, mas é uma qualidade de tempo. É um tempo para ouvir essa pessoa. De repente, é um tempo para estar discipulando essa pessoa. Amados, nós precisamos de Filipes nas nossas igrejas locais, que possam não apenas interagir com o seu grupo local de identificação natural, mas transicionar para aquele grupo que talvez esteja tendo uma diferença por causa de uma crise financeira, por causa de uma crise conjugal, por causa de uma crise na educação dos filhos, e daí parece que a linguagem não é a mesma, e o coração de um Filipe, e os olhos abertos de Felipe, ele vai poder ministrar. Amém, amados? Vamos ser um Felipe nas nossas igrejas locais. Há pessoas que vão necessitar dessa ponte de reconciliação e restauração. Em Timor, nós trabalhamos muito nesse processo de restauração da identidade do corpo de Cristo, da identidade da pessoa como nação. E isso é um processo que nós, como igreja brasileira, temos caminhado muito, mas muito mais nós temos para caminhar. E serão os Filipes que se levantarão com identidade para interagir com gregos e interagir com hebraicos. Interagir com essa pessoa que está em crise e interagir com essa pessoa que não está em crise. Amém, amados? Seja um Felipe na sua igreja local e aonde o Senhor te mandar. Outra forma de reconciliação que houve, quando Felipe foi para Samaria, nós lembramos que quando o povo retornou da Babilônia, quando eles retornaram da Babilônia, houve um grupo no norte de Israel que se misturaram com outros grupos de pessoas que já não eram mais os judeus puros. Eram grupos misturados. E que houve um conflito histórico e religioso, até mesmo teológico, que separou os samaritanos do resto de Israel. Houve guerras, houve tudo, mas muitos anos se passaram, e até aquela data, da época de Jesus, ainda havia essa diferença. Você lembra da história de Jesus no poço, quando a mulher chegou até ele? Ele era samaritano e tudo mais? Ela era samaritana? Exatamente. Essa, por mais que tinha acontecido muitos anos atrás, aquelas gerações ainda permanecia aquela divisão histórica, teológica, que separava de um relacionamento genuíno entre aquelas duas pessoas. Muitos que viveram o avivamento em Israel, na época do Pentecoste, e que viveram a perseguição, eles correram para o norte, buscando auxílio. Mas um parou, Felipe. Ele não, porque ele tinha o coração para pregar o evangelho, e ele não colocou nenhum bloqueio histórico, teológico, que separava eles do samaritano. Ele pôde ser instrumento de milagre e cura. Amém, amados? Nós precisamos desse mesmo exemplo sendo aplicado nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos a dificuldade de interagirmos com pessoas de diferentes linhas teológicas e históricas, que criam divisões no corpo de Cristo. Nós precisamos amar e ser um instrumento de restauração e um instrumento de resgate de muitos desses nossos irmãos que estão muitas vezes caminhando por linhas teológicas erradas, seja ultraconservador ou seja ultrapentecostal. Ambos, todos nós precisamos de um balanço da palavra do Senhor. Não existe inimigos no reino de Deus. Se um irmão está caindo, nós temos que amá-lo e irmos até eles e resgatá-lo. E não enterrá-los porque caíram no buraco. Amém, amados? O corpo de Cristo vive isso. No Timor, quantas vezes nós vivemos, gostaria de ter tempo para compartilhar. Mas nos dois últimos meses no Timor, eu tive 4 situações de divisões de igrejas por causa do nosso tempo ali e a graça do Senhor derramada sobre nós. nós podemos estar compartilhando um ministério de reconciliação de igrejas, igrejas que queriam dar certo, liderança que estavam genuinamente buscando ao Senhor, mas devido a uma tentação do ego, do eu, de um fator histórico denominacional, gerou-se uma oportunidade para o diabo trazer divisão, e quando o diabo entra por uma brecha, ele rompeu todo um trabalho de anos que aquela igreja estava tendo, e pela graça do Senhor nós podemos ali trabalhar para restaurar a liderança e tudo mais, e muitos desses problemas não eram questões de aberrações teológicas, de heresia, eram pequenos detalhes de organização de igreja, de formação de liderança local e tudo mais. Então, meus amados, vamos amar, vamos ser um Felipe, não importa qual seja a dificuldade, vamos trazer as pessoas, amar as pessoas e trazê-las para a palavra do Senhor, o fundamento das nossas vidas. Amém, amados? Não vamos competir e não vamos negligenciar o necessitado. Ah, não, você não é do meu grupo célula. Ah, não, você não é da minha igreja. Ah, não. Muitas das vezes isso limita o milagre que, como no exemplo de Felipe, poderia estar acontecendo. Amém, amados? Então nós vemos que isso aqui é uma coisa que nós vivemos ali no Timor, e eu creio que não é uma coisa nova para cada um de vocês, não é verdade, amados? E quanto mais o Senhor nos usa, mais nós vamos vendo essas necessidades de aplicarmos o exemplo de Filipe para as nossas vidas. Nós vemos também a diferença também que houve ali na vida de Filipe, trabalhando com a vida desse eunuco do norte da África. Esse era uma pessoa discriminada, ele tentou, ele buscou a Deus, amados. Ele saiu da sua terra, investiu tempo, investiu dinheiro, foi até Jerusalém, sabendo que ali ele iria ser discriminado, porque ele era gentil, ele era africano, com certeza ele era uma pessoa de cor negra, e ele era eunuco. Significa que ele foi castrado, seja natural ou por mãos humanas, para ser um serviçal na casa do rei, no palácio, e por causa desses três elementos, gentil principalmente, e ser eunuco, ele não poderia de forma alguma entrar na casa do Senhor. O que ele foi fazer em Jerusalém, meu amado? Ele tinha o desejo de conhecer ao Senhor. Ele sabia que era impossível para ele como homem, mas ele tentou chegar o mais próximo da casa do Senhor. Não encontrou a realização da sua vida ali em Jerusalém. Voltando para a sua casa, a paixão e o desejo por Deus ainda estava presente na vida dele. Com certeza, ele deve ter passado por algum cristão em Jerusalém. Com certeza ele não só encontrou com os fariseus, com os saduceus ali naquela cidade. Com certeza ele deve ter encontrado algum cristão, mas nenhum estava com o coração aberto e os olhos abertos para receber do Senhor. Eu gostaria de terminar nesse momento com uma passagem que é um último exemplo da vida de Filipe para nós aplicarmos na nossa vida. No final do livro de de Atos, capítulo 21, versículo 8 e 9, é a última referência à vida de Felipe, e um tremendo exemplo para as nossas vidas. Olha aqui, em capítulo 21, versículo 8 e 9, no dia seguinte, partindo, fomos a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelismo, que era um dos sete, referência a Atos 6, ficamos com ele, tinha este quatro filhas donzela que profetizavam. Nós vemos aqui Filipe sendo aquele mentor, sendo aquela pessoa que, identificando o dom profético nas suas filhas, deu a liberdade para suas filhas ministrarem esse dom tremendo na casa do Senhor. Nós sabemos que na nossa geração, as mulheres têm total liberdade de ministrarem, serem pastoras, serem ministras, mas isso não é uma história longa, não aconteceu muito tempo atrás. Aqui nessa passagem, refere-se à igreja primitiva, o primeiro século da igreja. Quanta perseguição vinha da bagagem cultural judaica e até mesmo daquela época da história humana com relação à mulher. Mas Filipe, novamente, porque ele tinha o coração e os olhos abertos, ele foi um ministro de reconciliação daqueles que por causa da sua, da sua, da sua, do, da sua, do seu gênero sexual, ele não pôde, não podia ministrar na casa do Senhor. Vamos aprender nessa noite, amados. Vamos relembrar que 2012 vem a ser esse ano. Que nós possamos ter essas duas perspectivas, missiológica e de reconciliação do corpo de Cristo. Vamos aprender com a vida de Filipe. Ele foi uma bênção na sua Jerusalém, na sua Samaria e nos confins do mundo. Você também pode ser. Você quer ser, amado? Filipe foi uma bênção no ministério da reconciliação. Ele foi um instrumento de reconciliação entre os que foram negligenciados, os necessitados, o pobre. Ele foi um instrumento de reconciliação daqueles que viviam numa divisão histórica teológica. Ele foi essa ponte de reconciliação. Filipe foi essa ponte de reconciliação entre os gentios e os judeus. A porta aberta. E Filipe foi um instrumento de reconciliação da grupos que são minorias discriminados, principalmente nesse caso das mulheres. Gostaria de ter tempo de falar sobre o quanto essas realidades de discriminação têm acontecido no corpo de Cristo. Mas que o exemplo de Filipe venha estar conosco. Gostaria de convidar os ministros para nós estarmos respondendo ao Senhor nesta noite. Vamos estar ficando de pé todos juntos. Talvez a tua resposta ao Senhor nesta noite vai ser uma disposição do teu coração de sair da tua Jerusalém, de avançar a tua Samaria, de alcançar os confins do mundo, como no exemplo de Filipe. Filipe nunca saiu de Israel, mas ele, porque ele tinha um coração e a mente aberta, ele alcançou as nações. Na história da igreja, a igreja de norte da África foi uma primeira igreja gentia a ser estabelecida, que vive até hoje. Hoje, você vive numa cidade global, quantas pessoas de diferentes nações vivem aqui? E você pode ser esse instrumento do Senhor. Você pode ser esse instrumento do Senhor de reconciliação, de restauração e unidade do corpo de Cristo. Qual é a tua resposta? Qual é a área que você pode disponibilizar e dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Eu quero ser um Filipe. Você quer ser um Filipe nesse ano, amado? Amém? Vamos responder ao Senhor. Tudo começa com uma disposição diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Estou com o coração e os olhos abertos para ser esse instrumento do Senhor. As nações precisam de Filipes. O Brasil precisa de Filipe. Belo Horizonte precisa de Filipe. Você quer ser um deste? Coração aberto e olhos abertos. Vamos responder ao Senhor nesta noite. Senhor, obrigado pela vida de Filipe, pelo exemplo de missionário, do exemplo de agente de transformação que ele foi, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a receber essa palavra e receber a vida e o poder que precisamos para viver como Filipe viveu. Senhor, eu te peço, ó Pai, levanta verdadeiros Filipes aqui nessa comunidade, nessa igreja do Senhor em Belo Horizonte, que possam exercer esse ministério de reconciliação. Levanta Filipes que possam sair daqui e ir às nações. Deus, eu sei que tu tens os teus escolhidos. Senhor, não importa onde fomos, mas nós possamos gerar essa reconciliação, essa transformação que o mundo precisa, Pai. No nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a tua vida aquilo que você precisa. Talvez você, nesta noite, está precisando de um Filipe na tua vida. Você está precisando de uma restauração, de uma reconciliação. Talvez você está sendo negligenciado em algo na tua vida. E nesta noite, como Senhor, como o nome de Jesus, eu quero, como Felipe, ministrar que a tua necessidade possa ser alcançada, que o teu milagre aconteça, que a transformação seja realizada no nome de Jesus. Que aquilo que você está buscando do Senhor, como Felipe ali naquele deserto, possa também receber e dar, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Eu creio que essa música fala diretamente sobre esse aspecto da nossa entrega ao Senhor, da nossa dependência. É uma música em teto, mas eu gostaria de falar com vocês a letra e eu creio que o Espírito pode ministrar a vocês. É um pedacinho apenas da música que eu vou cantar. E ela diz assim: se eu vivo para ti. O meu coração vive para adorar a ti. E o mundo não pode me separar do teu amor. Ela é bem simples. Se amores, amores de panai, aunia fua, adora de panai, mundo ne nunca, se raqueta cal, o sinado mi. Nós vivemos para o Senhor. Em tudo que nós fizermos, nós fazemos para o Senhor e para adorar o nome do Senhor. Os nossos olhos estão firmados no Senhor. Nosso coração está voltado para o Senhor. E nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Amém.